Cultura FM. A frequência dos clássicos. Música, doce música. Cultura FM apresenta Delicatessen. Boa tarde. O programa de hoje tem início com as seis bagatelas, opus 126 de Beethoven. São elas: número 1 em Sol maior, andante com moto, cantabile e com piacevole; número 2 em Sol menor, allegro; número 3 em Mi bemol maior, andante, cantabile ed espressivo; número 4 em Si menor, presto; número 5 em Sol maior, quase allegretto; e número 6 em Mi bemol maior, presto, andante, amabile e com moto. A interpretação é de Piotr Anderszewski. Thank you. Abrindo o programa, ouvimos as Bagatelas de números 1 a 6, Opus 126, de Beethoven, interpretação de Piotr Andershevsky. A seguir, vamos ouvir o arranjo e a interpretação de Misha Maisky, ao violoncelo, para La Plus que l'onte, valsa de Debussy, que em geral é mais ouvida na versão orquestral ou para piano solo. Para acompanhá-lo nesta gravação, a pianista Marta Argerich. Thank you. Na interpretação de Misha Maisky ao violoncelo e Marta Argerich ao piano, ouvimos La Plus que Lente, valsa de Debussy, em arranjo de Misha Maisky. E agora destacamos Signos, de Jorge Ritter Navarro. São três movimentos: preâmbulo, canção de cuna e som. Interpretação do mexicano Marco Antônio Anguiano, a quem a obra foi dedicada. Thank you. De Jorge Ritter Navarro, ouvimos Signos, interpretação de Marco Antônio Anguiano ao violão. Seguimos o Delicatessen de hoje com uma composição de Vincenzo de Mello. Vamos ouvir Trio sobre Norma, uma fantasia sobre a ópera de Vincenzo Bellini, interpretação do trio Voce Intime. Thank you. com o trio Voci Intimi, formado por Luigi De Filippi ao violino, Sandro Mel ao violoncelo e Riccardo Cecchetti ao fortepiano, acabamos de ouvir o trio Sobre Norma, de Vincenzo De Mello. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, à 1 da tarde. Delicatessen. Produção Fernanda Schidomi. Estágio em produção Bruno Lombizani. Um programa Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. Ouvimos de Johann Nepomuk Hummel o Rondó do Concerto em Mi Maior para Trompete e Orquestra. Solista Wynton Marsalis. Raymond Leppard regeu a Orquestra de Câmara Inglesa. A seguir, Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Desperte com os clássicos. repertório apresentado pelo maestro Walter Lourenção. Diariamente, às 7 da manhã, na Cultura FM. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. O Banco da Ecoval acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Banco da Ecoval. Apoio à cultura. Um compromisso do Banco da Ecoval. Terça-feira, às 8 da noite. Festa. Música e alegria. Série apresentada por Carlos Siffert. Cultura informa. 2 horas em São Paulo. Boa tarde. O trânsito na cidade neste momento apresenta 69 quilômetros de lentidão. Os piores pontos estão na Avenida Salim Farah Maluf, sentido marginal, e na Radial Leste, rumo ao centro da cidade. O tempo na capital segue instável, alternando períodos de melhoria com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. No momento, aqui na Água Branca, a temperatura é de 24 graus. A inflação medida pelo Índice Geral de Preços 10 subiu 0,73% este mês, um pouco menos do que no mês passado, quando a alta foi de 0,78%. O IGP 10 foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 11 do mês passado e 10 deste mês. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, entre os índices que compõem o indicador, a maior aceleração ocorreu nos preços ao consumidor. O índice de preços ao consumidor saiu de uma alta de 0,1% para 0,49%. Outro índice divulgado hoje foi o que mede o nível do emprego na indústria paulista, que caiu de 0,13% no mês passado em relação ao anterior. É a primeira queda para o mês desde 2003. Segundo a Federação da Indústria do Estado, foram fechados 10 mil postos de trabalho nesse período. Também foi o primeiro mês em que a maior parte dos 21 segmentos da indústria reduz empregos. 10 ramos demitiram, 5 contrataram e 6 mantiveram os postos de trabalho. Apesar do mau resultado de janeiro a outubro, o emprego na indústria paulista acumula uma alta de aproximadamente 7%, com saldo de 59 mil vagas criadas. E a Alemanha, principal economia da Europa, entrou em recessão. O produto interno bruto do país caiu 0,5% no terceiro trimestre em relação ao anterior. No segundo trimestre, a economia alemã já havia encolhido 0,4%. As quedas seguidas foram as primeiras desde 2004. O motivo é a queda da demanda interna e das exportações, principal motor da economia. O temor agora é que toda a zona do euro acompanhe a economia alemã. Logo mais às 7 da noite no Atenção Brasil, você acompanha um relato completo das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Nós voltaremos com você logo mais às 3 da tarde com o Tarde Cultura. Até lá e uma boa tarde para você. Cultura informou. Rádio Cultura FM 103,3. Emissora da Fundação Padre Anchieta. www.culturafm.com.br.